do silêncio que ecoa. Eu sou a voz que fala da verdade, que amedronta, que apavora. Quem tem medo quer ser fora, quem não entende ignora. Pra muitos é só história, esqueceram na memória. As palavras que ouviu hoje não tem mais, sumiu. Pra muitos a Bíblia é uma história que já se cumpriu. Virou lenda, de você sinto pena. Quando o juiz voltar, qual será a sua sentença? Quando eu estava doente, não foste me visitar. Quando eu estava com frio, não foste me agasalhar. Quando eu tive fome, não me deram de comer. Eu sou aleijado, mendigo, leproso, cego e idoso. Menino com fome que você não quis nem parar pra ver. Você não quis nem saber o que ele iria comer. Tá mais preocupado com a novela da TV, com as manchetes de jornais. Eu sou o calibre que falhou. Eu sou o pão do trabalhador. Eu sou o amor que conforta a dor. Eu sou o grão de areia que o vento não soprou. Mas eu sou a vítima do agressor. Eu sou o feto quem abortou. Quem sou a lâmina do gladiador. Eu sou o desabafo do silêncio que chegou. Quem é o guerreiro de fé? Eu quero ouvir ao Senhor. Quem é o guerreiro de fé? Eu quero ouvir ao Senhor. Quem é o guerreiro de fé? Eu quero ouvir ao Senhor. Eu sou o tempo que não passou. Eu sou aquele que ressuscitou. Eu sou o Cordeiro Santo do Senhor. Eu sou a tempestade, a paz e a coragem. Eu sou a voz de justo que fala à humanidade. Que sou santo, que sou certo, que sou justo, mais correto. Que sou fogo, que sou chão, que consome minha voz profana. Que sou mais, que sou tudo, que só eu venci o mundo. Que eu sou o verbo vivo desde a fundação do mundo. Passo os céus, passo a terra, passo os dias, passo o mar. Mas as minhas palavras nunca hão de passar. A profecia se cumpriu, do Messias já sofreu. Terremotos, maremotos, muita guerra, muita dor. Muita peste, muita fome, muita falta de amor. Sem temor, sem valor, exposto ao predador. Quem falou, quem mostrou, quem disse do horror. Foi a vida, um mensageiro, um jornaleiro, um outdoor. Nostradamus, Mandiná, Albert Einstein, quem será? Agora a profecia do Senhor eu vou falar. Foi escrito em Mateus, versículo 24. Do 3 ao 14, assim Jesus dizia. Na Bíblia se falava do Messias, de Gênesis até Apocalipse. E assim se cumpriu a profecia. Se cumpriu no passado, se cumpriu no futuro, se cumpriu no presente. Aquele que um dia pisou na cabeça da serpente. E o nome dele se chama Jesus. Quem é o guerreiro de fé? Eu quero ouvir ao Senhor. Quem é o guerreiro de fé? Eu quero ouvir ao Senhor.